É uma tarefa difícil precisar. O quanto o cinema italiano, direta e indiretamente, contribuiu para o gênero horror. Os italianos, no que diz respeito à direção, produção e roteiro, eles são basicamente uma escola à parte. Eles possuem uma própria estética, uma própria metodologia na construção dos seus filmes e na forma como eles filmam. E hoje eu falarei de um filme que diz respeito a um dos grandes diretores do horror italiano. Os meus preferidos, com certeza, são Mario Bava, Lucio Fulci e esse em questão, Dario Argento. Muitas pessoas acreditam que os slashers, de alguma forma, inovaram no que eles propunham apresentar, seja no que diz respeito a crimes misteriosos ou a assassinatos em série praticados por algum antagonista. Mas não. É muito assertivo dizer. É uma constatação quase irrevogável que não haveria slasher movies se não houvesse diálogos. E Dario Argento se destaca justamente na criação dos diálogos, segundo a sua própria estética. Ele não é o pai dos diálogos, mas digamos que Dario Argento elevou o patamar dos diálogos a um determinado nível, com a sua visão de como filmar e construir uma trama, que ele chegou, passou a inspirar produtores americanos, diretores americanos e ingleses também. E a partir daí, nós começamos a perceber outros filmes com esta estrutura aparecendo e se popularizando. Alguns anos mais tarde, 5, 6 anos mais tarde, de onde o Dario Argento já havia começado no que diz respeito a crimes e assassinatos em série. O primeiro giallo que o Argento produziu, eu ainda considero o melhor giallo dele, o melhor filme dele nesses moldes, até porque ele fez filmes um pouco diferentes, né? Como a trilogia das mães, né? As Três Mães, que, a saber, são Suspiria, Inferno e Mother of Tears. São filmes diferentes, né? Não são diálogos. O diálogo mais famoso dele, nessa roupagem, é Profondo Rosso. Não era a primeira tentativa dele com o gênero, porque ele já havia produzido um filme muito bom também, alguns anos antes, né? Que foi o The Bird of the Crystal Plumage. Esse é bem interessante. Mas diferente desse filme anterior, Profundo Rosso, ele dá um passo à frente. Porque ele mantém o clima tenso, mantém todo o mistério, mas ele introduz um antagonista, que é um antagonista que não pratica um filme, perdão, um crime, e a partir daí todo o roteiro, toda a trama gira em torno disso, da solução de como o crime foi praticado, quando e por quem. O antagonista não para. Ele continua. O primeiro crime dele já é fonte da suspeita, fonte da investigação. Mas ele continua. E a partir daí, ele vai agregando mais elementos para a trama. Digamos que a trama do diálogo fica mais intensa, mais frenética, mais visceral. Porque o assassino, ao invés de ser alguém que quer se ocultar nas sombras, é ao mesmo tempo alguém que é desafiador. É alguém que faz resistência àqueles que o perseguem de alguma forma. É uma mente psicótica. Mas, Corvo, normalmente o Dialos tem alguma coisa relacionada com mentes perversas ou psicóticas. Sim. Mas a de profundo rosto é uma totalmente desequilibrada. É metódica, como é típico da perversão. Mas ela é agressiva. E esse aspecto, essa construção de personagem, esse antagonista, ajuda muito Dario Argento a fazer algo que ele viria a fazer neste e basicamente em todos os filmes dele seguintes, que é trabalhar com o estético. Os filmes de Dario Argento, eles estão preocupados em ter uma linguagem estética visual além de uma linguagem verbal. Na verdade, Dario Argento se preocupa muito pouco com o roteiro. Para ele, o que interessa é o que você sente e o que você entende a partir do seu contato com as imagens. O roteiro é algo indispensável porque nós necessitamos ter algum tipo de linguagem verbal acontecendo para tornar a película mais acessível, digamos. As pessoas falam, então vai ter verbo. Mas para o Dario Argento, o que deve ser comunicado é mais a cena, a maneira como é filmado, a fotografia. Ele quer que você tenha sensações mais do que propriamente um texto. Então, os filmes do Dario Argento, eles falam com imagens. Não há muito roteiro, há muita pouca fala. E quando há, não são falas muito profundas ou extensas ou de uma grande complexidade, digamos assim. O filme vai se montando complexo e vai comunicando informações, levantando questões no que ele mostra de símbolos, imagens. E a mente desse assassino, o modus operandi do assassino do filme, tem tudo isso. Então ele, ao mesmo tempo, é um arquétipo, mas é um arquétipo que ajuda o Dario Argento a operacionalizar o que ele quer dizer com imagens, o que ele quer provocar de sentimentos nas pessoas que estão assistindo o seu filme. Profondo Rosso, para mim, é o melhor filme dele, o melhor diálogo dele, que consegue fazer isso. Nesse filme, simplesmente funciona. O Dario Argento, ele teve um pico de criatividade muito grande na década de 70, e como todo diretor, a maioria deles, né, ele tem um declínio criativo a partir daí. Ele tem o seu ápice, que para mim começa em Profondo Rosso, chega até Suspiria, que é um outro filme que, quem sabe, a gente discute um pouco mais no canal futuramente, mas a partir dele ele começa a ter um declínio. Mas o Profondo Rosso é ele jovem, experimentando e tentando criar sua própria forma de contar histórias, de dirigir filmes, narrar filmes e comunicar. E é claro que os filmes dele têm todo aquele clima, aquela sensação italiana, né? São filmes quentes, com personagens quentes, enérgicos, né? Que de muito temperamento, né, de temperamento forte, que é algo comum no povo italiano, né? O que é clichê nos filmes italianos, principalmente os de horror, né, são as atrizes bonitas, né, atraentes, há alguma coisa de sensualidade por ali. Esse filme, inclusive, é o primeiro filme dele com a Daria Nicolodi, né, que viria a ser a sua esposa, que é mãe da Ásia, né, que é filha dele. Que depois, no futuro, também trabalharia com o pai em alguns filmes. Enfim, era um ponto na carreira do Dario Argento de um ápice criativo muito grande e que ele vivia também suas experiências a nível amoroso. Então era uma boa época para ele. Dario Argento foi um diretor muito excêntrico. Na verdade, ele é uma pessoa excêntrica, né, até hoje, com uma história, uma infância um pouco atípica também, né, com uma série de problemas de relacionamento com mãe e nos seus relacionamentos com mulheres também. Enfim, ele não é um cara, digamos, muito comunzão, não, né? Mas eu acho que esse filme é interessante porque é um ponto na carreira dele onde as coisas estão fluindo. E vocês vão acompanhar isso aí no filme, né? Quem não conhece, vai ver a criatividade do Dario Argento e as ideias dele, né? As maluquices dele sendo comunicadas na maior parte do tempo por imagens e não por texto. O Dario Argento, nós podemos dizer que os filmes dele são quase como pinturas. E se ele é um pintor, digamos que ele é, com certeza, um expressionista. Entenda como quiser. É isso. O filme está aí nos links da descrição, para o blog ou Facebook. Pode ser acessado e assistido em full screen, no partir do Google Drive, onde ele foi postado. Bom filme, pessoal. Espero que gostem, aqueles que não conhecem, e principalmente para aqueles que nunca assistiram filmes italianos, que este filme seja aí uma boa introdução para vocês para esse cinema europeu. Um abraço do Corvo.